faço, eu preferiria não inteiro, metade. Eu preferiria não o corpo, a imagem. Eu preferiria não, eu quero, eu posso. Eu preferiria não. Eu preferiria não. Eu preferiria não.